todos, rei sobre todos, dono de tudo que há. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nossa vida está em tuas mãos. Nome sobre todos.